9. Chega. Mais 5 minutos pro Chibeca acionamento. Quente. Qual o nosso número na sequência? Fica agora com Recife, aqui pra Guarulhos e Salvador só tem um, sou só você mesmo, na verdade. Agora Recife solicitou que eu coordenasse antes da sua DEP. Tá ok, mais 5 minutos. Puxa, acionar o 6700. 6700 tá livre, Chime Taxi. 3 horas e 20 de autonomia, alterna com 5. Autorizado até o ponto de espera, ajuste no 07, em plano para decolagem, 6700. Autorizado até o ponto de espera, um ajuste de 1700, chamarei para decolagem, 6700. Torre, o objeto 6749. Prosseguir. Então, no seu aguardo para dar início à nossa saída, alguma previsão? Então, Web confirmando 6749, está sem restrição, ok? Pode chamar pronto para o push. Certo, eu vou precisar acionar um dos motores na posição posterior do pushback. Reportarei. Afirmativo. Autorizado a linha de decolar, 6700, 170 graus, 089. Autorizado a linha de decolar, 8700, 176700. Torre Web 6749, pushback posição e posterior acionamento do motor 2 com potência reduzida. Está autorizado a 6749, chame táxi. Chamará. Objeto 6700, sobe para nível de voo 340, vigilante, sobe 340, 6700. Autorizado até o ponto Fera, 1017 no ajuste, champando precoce. Afirmativo, chamará. 1017 no ajuste. Web 6749, aproximando o ponto de espera, pronto. Autorizado a linha de decolar pista 10, vento 190 graus, 629, 6749. A linha e decola, Web 6749. Chama Centro Recife, frequência 128 decimal 8, alterno 26 decimal 4. 288-264, bom dia. Bom dia. 6749, decolou aos 11, controle 1, 19, decimal 35, morro. 6749, contato radar, sob alto nível de voo 340. Diretor 340, pode mandar outra presença. Sou da EL 6749. Chama centro de Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 26, decimal 4. 288, 264, 6749. investigation. Em cima da Brasil, 2425, 1225.